Então, 3662, autorizado Salvador para Natal, nível 370. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. A rota é UPZULU 10, após segue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responde 5064, controle 199.8. Tá 3662, cotejamento correto e após pronto para posicionamento. Perdeu contato com o CV3 e vai surgir o 60, pode ser permitido. 6313, acione identificação, prossiga para 4.000 pés, na chegada golf, ajuste no 012. 4.000 pés, golf, 012, acione 6313, obrigado. Frequência livre estacionar. Estacionar 6201, 128 a bordo, 4 horas, operando Guarulhos. Oxané 6201, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera chame a torre, 118.95, altímetro 10.12, confirme somente a alternativa. É, Guarulhos, 6201. 6201, sim, desculpe o autorização até o ponto de espera. Ativo 4. Ponto de espera, 100 graus 99. Para o nível 050, 35218. O quilo novembro, eu prossigo o reboque até o gate 10. Copiado, obrigado. Obrigado. 5218. Siga 5218. Ciente da Papá. Passou a Bidu de Vão do Mari, está no ponto de descida. Desça para o nível 050, 35218. É o 050, 35218. Autorizaria lá, ITAP. Autorizado para hoje, ITAP, 5218. 5-2 à noite. Eu vou dar presente em etapa. Obrigado, senhor. Separada, B201. Boa noite, gol 1884, no ILS, passagem travada, vai passar meia serra, mais meia milha. Durante 1884, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 100 graus, 9 nais. Gente, aguardando pista livre, gol. Para o 060, gol 604, por hoje, tá bem. 060, descendo, da presente, onde está, pegou, 9604. Você decolou 5-1, chame controle 199.8, bom voo. Controle 198, Roberto Melec, grava controlado. Salvador, muito boa noite, a Bota Tan com o Roberto Melec, tem colado no Jimenez, foi Dona Xé. Roberto Alex, aí, siga direto do estima, subindo inicialmente para 4.500. Vicente, autoridade, chama para o táxi. Para 2.000 pés, reporte estabilizado na LS. Para 2.000 pés, reporte estabilizado, 6303. Ainda não. Boa noite, 6201. O Chá 6201, no contato na decolagem, submantém o 380, saída da El. Saída da El, para o 3280, 6201. 6201, prossiga direto da El. O meu Charlie X-Ray prossiga para o nível 105, quando possível, estimado por pouso em Sierra Nevada, South Fox. Atualizado 105, chamando pouso ao 0030, meu Charlie X-Ray. 0030, copiado. Solo 5-4, chamando 2-9-9, solo. 2-9-9, obrigado. Solo, Salvador, boa noite, gol 1-8-8-4, Lisbona, 5-4. 8-8-4, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette, gol 1-8-8-4. TP 5-2-1-8, prossiga para 2.000 pés, 0-1-2, reposta avisado no LS. Autoriza tudo? Autorizado o ITAP, mantenha a prova de ITAP 5-2-1-8. 5-2-1-8, mantendo até a prova de ITAP, desce até 2.000, passará estabilizada. 5-2-1-8. Obrigado. costa ali do 222 Costa, autorização Juazeiro do Norte. Passageiro 2224, autorizado Juazeiro do Norte, nível 190, saída Momo, após DCT Paulo Afonso e conforme rota. Decola da 10 curva esquerda, controle 19.8, aciona 5105, coteja. Autorizado então Juazeiro do Norte 190, decola na Momo, na curva esquerda, aí Paulo Afonso, direto. Atejamento correto, chama para pushback sumamento. Boa noite, 84, táxi via Juliette, portão 8. Juliette para 08, 984. Trip 5218, voltando. 5218, controle Salvador, prossiga. Só que 38, manter essa velocidade, senhor, até bem próximo de Duna. Se o senhor tiver condições, até próximo da pista, 5218, reporte estabilizado. Não, até perto da pista não dá, não. Então siga a critério, 5218, reportando estabilizado o LR. Camarada estabilizado, valeu. Ono 604, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado. 2000, 012, informar estabilizado, vou no metro 4. Estabilizado, Oxané 6313. Oxané 6313, complete a aproximação, torre 1-1895. 1-1895, obrigado, tchau, boa noite. Boa. Tinha 2h40. Oxané 6201, no controle de Salvador, prossiga. Coordenação com recife, informamos a posição fixa. Abaixo, coordenação. Obrigado. 3, foi autorizado. Sistema 0, 100 graus na faixa aqui. A intensidade é 5, clareza 2, senhor. Poderia confirmar? Pouso autorizado, sistema 0, Xanar. 100 graus, 99. Cheque o trem de pouso. Livre pouso na 10, baixando o trem de pouso agora, Xanar 63, 03. 819, quando possível, autorização Galeão, por gentileza. Gente. 889, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5071, coteja. 360, autorizado pela Perzulu 10. Da Euleda Brinde, decorda 10, curva direita, 198, acionando 5071. Protejamento correto, chama para inspeccionamento. Repotaria, gol 1889. Obrigado, senhor. Boa noite, Tantan 3662, pronto, ponto de espera, questão do zero, visual com trato nacional. Boa noite, Tantan 3662, na final, arbore da Avianca. Após o mesmo, além manter a pistola zero. Após a armada da Bianca, ali mantém a pistola zero, com 3662. Copiaram que foi terminado o rebote? Afirmo, solo ciente, frequência livre. 6393, solo 02. Chame solo 121 no decimal 9. Solo 219, obrigado. M62 autorizado de decolar, 20 100 graus, 10 nós. O 3, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Deixa a M63 no 3. O 3137, recebemos seu novo plano, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Galeão, nível 380, saída da Euleda Bridge, após ESMAP, DCT Lufto, conforme plano. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5112, coteja. Amigo, desculpa, seu 9057, a gente falou errado, desculpa. 137 na escuta. 5298 da Triple. Quando eu baixar a travada? Tá balado. Está 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pérsolo 19, saída Momo, transição Frote. Decolada 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5067, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamando para pushback. Já entrei em contato com o CGNA e o dono tá no pré-ativo lá do CGNA. Deve estar chegando aí há mais alguns minutos. Gente, chamaremos assim que recebermos. Obrigado. Doutor, boa noite, está 3662. 3662, submantenha 370, saída pouca, finança. 370, saída pouca, 3662. 313. Paulo Salvador, o gol no 885. Prossiga. 38 Guarulhos. Tudo autorizado, pistão 0, 100 graus, 99. Obrigado. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5066, coteja. Autorizado então, 360 Guarulhos, da Euleda Bridge, 119.8, controle 5066 é o transponder, gol no 88. Aerovia Pérsolo 16, chama para pushback sonamento. Vai reportar, obrigado. Solo Gol 9057, ocupa a posição 4, ok? Gente, 6313, mantém a posição antes da Juliette. 6313, mantém a posição antes da Juliette. Alguma previsão para o 6303? Se alguém se encontra se ocupado, a aeronave ainda não solicitou o piso, mantém a posição em aguardo. Mantendo a posição aguardando, 6303. 1895. 1895 à torre, obrigado. Livrou via eco. 5298, seu solo 07, M1121, onde é esse? Chamarei, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 1604 a 2 milhas e meia do Índia Sierra. Boa noite, voo, reporte quando baixar o travado, vento 100 graus, 10 mais. Informa lá. Silvia Alfa, mantém posição antes da Juliette. 2-1-8. Salvador, o TAN 3137. Prossiga. Olha, o plano foi apresentado às 23h11 e o QSL é 509. Gente, tá pronto pra cópia? Não. Tá autorizado pro Galeão, 380 nível, sou decolada 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Bridge, onde intercepta Pesulu no zero, SMAP, Lufto, Barbacena. Aciona no código transponder 5112 e o controle 119.8. Gente, autorizado Galeão 380, decola do 1-0, curva direita, da Leda Bridge, intercepta Zulu 1-0, SMAP Lúcio do Barbacena. 5-1-1-2, o transponde 19-8, o controle. Pronto para puxa e acionamento no céu. Gente, mantenha a posição e aguarda para puxa, por gentileza. Guarda. O Xané 6313 foi remanejado pela Infraero, vai ingressar via Juliette para o 01. Pode posicionar agora para o 6303. Obrigado. O TAN 3137 vai ficar condicionado assim que o radar da Oceaner passar a retaguarda, está autorizado o push no 3. Afirmativo, assim que passar a Oceaner está liberado o push, obrigado. 5219 vai seguir o Oceaner na entrada via Juliette para o Pat 3. Afirmo, via Juliette, Pat 3. Obrigado. Desce ao 050 na proa de etapa. 050 na proa de etapa, igual a 278. Salvador, o Xana tem 3-0 para puxa, o Xana tem 1.62 já. Tente autorizar de chamar o táxi. Autorizado de chamar o táxi, 3-0. Obrigado e boa noite. Qual o pushback acionamento? Gente, 1889, autorizado de chamar o táxi. Ah, afirmativo, 889, então está autorizado. Vai reportar para o táxi. Paulo Salvador, boa noite. Vou no 604 livrar a pista no Facebook. 604, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, vou no 604. Paulo, vou 9057. Prossiga. Nada ainda do nosso plano. No mesmo momento que o senhor chamou, chegou alguma coisa aqui, só que sem o transponder. Aguarde, vamos falar com o centro, mas já recebemos alguma coisa aqui. Salvador approach, this is Azul 4298, we are passing 200 down to level 170, speed 280 now. Azul 4298, descend at level 060, fly to direct to ETAP position. 060 ETAP position, Azul 4298. Taxi 1137, está com 1-63 a bordo, 4 horas, altera na cabine. 1-63 a bordo, altímetro 0-2, táxi via Índia Alfa, no banco espera a torre 1, no 8-95, bom voo. Índia Alfa, 1-8-95, obrigado, bom trabalho. Solo 907. Prossiga. O pessoal do CGNA pediu pra entrar em contato com o senhor pra ver se já chegou. O plano chegou, só que não temos código transponder ainda, estamos aguardando o Centro Recife passar para nós. Ah, tá, ok, obrigado. Essa é Juliette, voo 604. Gente, táxi via Juliette, portão número 2. Via Juliette pro 2, voo 604, obrigado. Sabe 057, pronto para cópia? Pois, ela começou a 4 horas, 160 horas. Confirma os dados e a aeronave? É o 3858 da Tampa, para João Pessoa, com alternado, 4 horas de autonomia, 160 pelo menos. Alternativa, João Pessoa? Afirmativa. Gente, 1-60 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via parte, reparte através do portão 612. Prossiga, 9057. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-6, saída da El Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9.8, aciona 5-1-1-4, coteja. Autorizado 360 Guarulhos, da Euleda Bridge, absurdo 1-6, 10, decola, curva direita 19-8, 5-1-1-4, transponda gol 1-0-5-7, pronto para o push. Cotejamento correto, aguarde para o push, temos duas aeronaves, vão passar na retaguarda. Guarda. Solo, passarelo 2-2-2-4, remota 3, posição 2, push back. Autorizado, chama para o táxi. Leão 1-2-0-1-1. Falou, Scanner 63, 1-0 para o táxi, o PLB 141, 6 horas de Natal. Seu Scanner 63, 1-0. Confirma pessoas a bordo e autonomia. 141, 141 a bordo, 3 horas de Natal. Altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1, noite, acima 9-5, bom voo. Ok, Índia Alfa, 395 a Torre 6310. Tá 3858, segue Ocean Air via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1, noite, acima 9-5, bom voo. Gente, Pós Avianca, Índia Alfa, ponto de espera, chama a Torre 6295. Aí, 889, agora sim, temos 3,35 de autonomia, Terra Campinas, com POB de 122 para o táxi. 21-22 a bordo, altímetro 1-0-1-2, aguarde para o táxi. Aguardando, 1889. 137 Decolos, 17, chame o controle, 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Olho Salvador, boa noite. Eu sou 3137 decolado da El, cruzando meio tempo. 3137, sube e mantenha o nível 380, cedo da El. Sobe e mantenha 380, pode voar bridge, o Leda. Pode voar Leda, 3137. Leda. 5, bom voo. 395 no ponto de espera, sim, né? Voz da TAM, 8, 1, 8, 1, 9. Cinema 3-0, linha decola, pista 1-0, metro 90 graus, 7 graus. A linha decola 1-0, manhã 3-0. Aí, que o Delta informa ao pátio? Pode para a cópia, saída prevista Coral. Ah, 65 a bordo, autonomia para 5 horas e 50, alterna Fortaleza. Recente 65 a bordo, altímetro 1-0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8-95, bom voo. Índia Alfa, 395 lá, obrigado, Fortaleza 2-2-4. 9-0, testa a previsão de conexão, quanto? 3 minutos. Delta pronto para a cópia? Cuidado Galeão, uma centena, saída Coral, após DCT Ilhéus, DCT ECOD, conforme plano de voo. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5054, coteja. Canarme 3-0, decolou 2-0, chame o controle, bom voo. Controle 9-8 agora, obrigado, bom trabalho. 1-0-1-2, para o acionamento, chame Torre 1-8-1-9-5, bom voo. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 63-1-0, decolou cruzando 1.800 agora. 3-1-0, boa noite, suba ao 350 na saída PUCA, vigilância. 350 na PUCA, amanhã 3-1-0. Taxi. Zero 57, autorizado, chama para o táxi. Chamarei táxi, 9057. Sério, do YouTube, espaço na escuta? Positivo, tô indo. Condição de chegar um pouco à frente, tem um Gol que efetou o aral pushback. Setor. TAM 3850, autorizado a decolar, vento 100 graus, 9 graus. Eu decolagem, TAM 3850. Gol no 889, pronto? Pronto, 1889. Falei no tempo, está na zero, gol no 889. Tenho na zero, 889. 3137, chame Recife. Ah, frequência 125.1. 25 ano, boa. Salvador, boa noite, este é o TIP 5591. Desce para 4 mil pés na proa de Bonfim, ajuste no 025591. 0 para 4 mil, proa de Bonfim, 35591. 3858, decolou os 22, chame 119.8, por favor. 198, obrigado, até 3858, boa noite. Boa noite, 89, autorizado a decolar, 100 graus, 89. Livre decolagem, 89. Salvador, boa noite, é o gol 9278. Boa noite, gol 9278. Baixou e travou? Baixar travado. Gente, vento 100 graus, 89, aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre, o 9278. Salvador, mais Eco Delta, na área pra cá. Já está com mais Eco Delta, chame para ingresso. Pode completar a esquerda direto, Momo? Afirmativo, 3258 direto, Momo. Muito obrigado, vá no Momo. E 310, Romeu, Fox 08. Não, Fox 08, obrigado. Para o táxi, vou mais 057, 78 a bordo, 78 com 3 horas e 45 antenas do Salão. 78 a bordo, o time entrou no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse 195 com voo. Ponto de espera 18, 95, voo 9057. 9 de close 24, chama o controle com voo. 98, boa noite. Controle 3858. 3258, controle, prossiga. É, por gentileza, para tirar um pouquinho do nosso atraso, seria possível coordenar com o Recife para de frente? Copiado. 3258, inicialmente mantendo aí. Okay, obrigado. Olha, o gol 1889 da El subindo. Gol 360, gol no 889, saída da El. 360, estou vendo. Controle de Salvador, gol 1076, desce ao 150, informação do papá. Desce ao 050. Hoje TAP, gol no 076. 50 TAP, gol 1076, obrigado. Azul 4298, are you established? Establish on ILS, Azul 4298. Complete approach, call tower, 18.95. 18.95, thank you. Salas 26, libera a direita, próxima. Chama no 2109. Direita 217, igual 927. Chama 2190. 310, chame Centro Recife, 12685. 2685, obrigado, cara. Série do 2224, autorizado decolar, 100 graus, 10 mais. Livre decolagem, passei o 2224. Salvador Tower, this is Azul 4298, establish on ILS, with fast auto mark, gear down and locked. 4298, continue approach to the body and the clearance, winds 109 knots. Roger, standing by for landing clearance, Azul 4298. É, 7, Macaco Delta, mantenha. Clear to land 1810, wind 108 knots. Roger, clear to land, Azul 4298. Controle Salvador, o Passaredo 2224, boa noite. Tá. 24, subiu, mantém 190, saída MOM. 190, MOM, está livre da restrição da carta, senhor? Afirmativo, mantém a restrição da carta, 2224. Então, vai manter 3 mil pés por 15 minutos. O 224, pode considerar a restrição, caso for necessário para evitar algum conflito em diretório. Ok, muito grato, senhor. Táxi via Juliette, portão 9. Juliette pro 9, eu vou 9278. Delta, aguardará mais um minuto para prover a separação do tráfego que ficou à frente aqui. Azul 4998, underground at 29, contact 1 at 1 hora, small area. 19057, autorizado de decolar 100 graus na drive. Autorizado de decolar 9057. Foi before Juliet? Não, foi before Juliet, 49. Autorização de tráfego para Aracaju, nível 1930.3. O senhor sair da conta? Temos o 190 autorizado, aceita? Eu prefiro 1-3. Gente, aguarde, então vamos coordenar. Se possível sair da conta, nós agradecemos. Gente. O 9057 de close 3-1, deixando o controle. 1-9-2-8, bom. 9-8, obrigado, bom. Roger, taxi via Juliet, gate number 3. Juliet to gate 3. Sub mantém o 360, saída da El. Só mantém o 360, saída da El com 9057. 076, 2000 pés, ajuste no 02, reporte estabilizado na elétrica. 2002, chamará estabilizado elétrica, 1076, gol. Controle Salvador, muito boa noite, Alfa Tango Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, uma centena saída coral, vigilância. Centena coral, gente, Eco Delta. Após pelo trip 5591, poderia voar o externo? O 5591 mantém a chegada, reporte estabilizado. Reportamento estabilizado, mantém a chegada 5591. Ground clear. Good evening, Oceania 6313 with Papa. Roger, expect dial departure with Leda and Bright transition. Stem number 3 for clearance 6313. Escuta para cópia. Copiou. Trip 5216, autorizado para Aracaju, nível 130, pela rota direto. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda. Subida Puca Jamo após Caju. Transponder é 0260 e controle em 119, decimal 8. Corteja. Torre, boa noite. Este é o Trip 5591 no LOC. 5591, reposta quando baixar travado. Cuidado quando é fitado, cheque de trem 5591. Não, a subida será Conde, ok? Então decola da 10, curva esquerda, subida Conde para Golf 677, após Aracaju. Ah, maravilha. A gente da autorização para Moraes, só que a saída será Rafa, de 5591. Correto, chama para o Bush. Salvador, boa noite, todo mundo lá, pode vir para o 885, aguarde o instante para o pushback. Vou no 885, eu informo que seu plano está vencido aqui para mim. O senhor sabe se a companhia apresentou uma DLA? Apresentou. Ok, está autorizado o pushback e acionamento. Chame para o táxi, gol no 885. Chamarei para o táxi no 885. Show e travou, 5591. Pouso autorizado, pistão 0, 5591. 210 graus, 9 graus. Livre pouso, 5591. Uma rota prevista em Notam, Amper Zulu 19, até Bangu, após direto Abucu, após direto. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Transponder é o 5102 e o controle em 119, decimal 8, corteja. Tá Uno 604, correto cotejamento, chama para o acionamento no 02. Hotel Oscar Tango para Confins 360, já autorizado, aguarde para cópia, qual o pátio que se encontra? Sente, aguarde instante para cópia. Ocean 6313, ready to copy. Ready to copy, go ahead. Ocean Air 6313, clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 16 up to Bravo Hotel Zulu, after direct to Trivi position, and after in accordance to your flight plan route. Take off runway 10 with right turn to Dial departure, and after Lida and Bright positions. Transponder 5113 and departure control frequency 119.80. Read back, please. Take clear to Guarulhos at 4 high level 3 0 via Upper Zulu 162 Bravo Hotel Zulu, then direct to Trivi, then direct to Port. Take off from 10 first third right, dial Lida and Fox 5113. Ocean 6313, just to remark, after Lida position, you fly straight to Bright position, where you intercept airway Upper Zulu 16, okay? Roger that, Bright position, and then Upper Zulu 1. Roger, call me when ready for pushback and startup. We'll go. Claro, táxi, voo 1825, nós estamos com 125 na borda, pela via de 3 horas e 50 minutos, alterando o caminhão. Vai direto pelo. Táxi via pátio 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 1895. O altímetro no 012, tenha uma boa noite, voo 1825. Obrigado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera 95, obrigado, bom trabalho, boa noite, 85. O Papão meu Oscar, Hotel Oscar Tango, na escuta para cópia. Hotel Oscar Tango, autorizado para Confins, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL, Leda, e após direto para a posição, perdão, direto para a posição Bridge, após Leda. Decola da, ou perdão, o transponder é o 5065, controle em 119.8, cotejo. Transponder 0450. 0450. Mais checado, nível pouso 10, agora 0.7. Não, comandante, foi equívoco meu aqui. Decola da 1-7, permanece curva direita, subida da EL, Leda e após direto Bridge, ok? O trip 5591 livrou na sua escuta. O hotel Oscar Tango, correto então o cotejamento, qual é o POB? Com 4 a bordo, chama na torre em 1895 para acionamento, táxi e decolagem, tenha uma boa noite. Hotel Oscar Tango. Solo, trip 5591 livrou na sua escuta. O trip 5591 está livre o ingresso via Juliette após esquerda para o pátio 3 ao estacionar, frequência livre, boa noite. Esquerda, esquerda, pátio 3 5591, uma lua. Valeu, Michael. Au! Salvador, boa noite, bom 885, quanto está na onda zero? Salvador, boa noite, Charlie, gol no 885, ali mantém pistola no 0. Ali mantém na 1-0, no 885. 076, solo 43. Fica aí, 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2, após estabilizado. 2012, após estabilizado, 4-3. Boa noite, taxi na Alfa e Juliette, portão 5. Alfa Juliette para portão 5, voo no 070. Autorizado a decolar, VF 90 graus, 89. Recebendo a decolar, está no 0, Position 6313, you're clear to push back and start up on gate 1, call me ready for taxi. QNH now on 012. 012, call you back to taxi. Offset 2, controle desse, mantenha 4000, direto bom, que é o time de 1012. Gate 2, bom, 4000, 0. Eu vou contar com você.